Uma apreensão inusitada, inédita, nunca feita antes, foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal quando da abordagem de um veículo Corolla, cigarros contrabandeados do Paraguai, mas não de origem paraguaia como nós conhecemos e comumente é apreendido ao largo da BR-277. Desta vez, o condutor que saiu de Foz do Iguaçu foi abordado no Trevo Cataratas por uma equipe de agentes que iniciava o trabalho no período matutino. Os agentes desconfiaram e, ao aproximarem-se do suspeito, ele abandonou o carro e fugiu a pé. No interior do automóvel, os policiais encontraram cerca de 10 caixas de cigarros contrabandeados da Indonésia. Segundo informações, o valor não está calculado, pois não se tinha conhecimento até então da apreensão de carga semelhante. O veículo estava completamente tomado com caixas de cigarros. Havia apenas espaço para o motorista. A apreensão foi encaminhada para a Delegacia da Receita Federal de Cascavel. Agora, tentar-se-á identificar o proprietário do veículo através das placas e da numeração do chassi. O condutor foi procurado, mas não localizado pela PRF. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.